resultou da reunião um ambiente e uma disponibilidade das várias partes, dos potenciais investidores e da parte da administração, portanto, dos vários organismos, a disponibilidade para aprofundar as negociações, agora a um nível mais técnico. Portanto, isto obriga a que sejam agora desencadeadas várias reuniões entre as partes, entre os potenciais interessados e os organismos de Estado. Portanto, e a Câmara Municipal, naturalmente, vai continuar a acompanhar com todo o empenho e com toda a atenção este processo, no sentido de ajudar a encontrar uma solução duradoura para aquela unidade Fabril. O nosso esforço e o nosso empenho neste processo é no sentido de garantir que sejam ali criados vários postos de trabalho, na ordem da centena de postos de trabalho. O nosso esforço vai se dirigir nesse sentido. E iremos acompanhar e estimular as partes no sentido que seja encontrada essa solução. Isso, o nosso empenho nesse aspecto está totalmente garantido.